Era o 6600, a identificação do... Era o 60, autorizado a chegar à área. Cargo 6500, identifique, desse mantém o 060, autorizado a chegar à mare. Guarde. Nós com velocidade. Ah, pode foi solicitado reduzir velocidade. Pode manter 250, 280, se eu quiser. Também 570 com a velocidade. Gente. Reduza para 2509, abre também 570. Pode acelerar um pouco? Pode, a critério. Ok, tá, Márcio, 265. Plano 865, no solo aos 39. Tire a primeira direita, 121, 19 solo. Direito, 219, Gabriel. Tal 9972. Pouso autorizado, pista 10, vento variável 029, ajuste de altímetro 1098. Nível pós 909972. Desce para 2003, altimetria em Salvador, 1-0, 1-8, livraria 78, para 1-0, chama estabilizado. Chama estabilizado, 22. Salvador, bom dia, 981, sobre para 1-7-0, Charlie. 981, sem identificação, desse mantém o nível de voo 070, presa de chegada na área e redução de velocidade para 2. 509. Retendo para 070, retendo para 2509, chegar na Mare 1989. 219. 219, obrigado. 3610, ultimetro em Salvador, 1098. 3618. Sinalizador no parte 13. Alfa Kilo, parte 3, atenta sinalizador. Com 865, Juliette para ingresso. Ingresso Juliette para 10. E a Juliette é o verde 10. Tango Delta, acione identificação. Tango Delta, precisando chegar na mar, chame no ponto de alta descida. O filme já está pronto para a descida? Mano, o senhor já está no ponto da descida? Pronto, desça para o 080. Pesado, 789, redução de velocidade para 2309. Redução para 2309, viu, 989. Então, 3890, atenta ao tráfego na Golfo da Parqueada 10. Rodando com a equipe de solo, tem livre puxa, metáfora. O destino está liberado, hoje está parqueado ao nosso lado. Eu vou lembrar que 3290. Estabilizado, visual, gol 1903. O 1093, passa a duna, completa o final do procedimento. Salvador na frequência 118.95. Desculpe, é um 093 realmente, 18.900. Obrigado, bom dia. Bom dia, bom dia, meu povo. Colo 759, autorizado, descida até 2.10. E com o final do procedimento LS, é feito pista 10, ou 1759. Vai que mais estabilizado. 2000, obrigado. Tago 6570, via chegada à mar e completo descida até 3000 pés. Ajuste o metrô 0018. Via chegada à mar e descida até 3000 pés. E 9811, desse mantenha 4 mil pés, ajuste de metrô 0018. Estamos para 4 mil pés, ajuste de 0018, 9811. Paparro 1007, Tango Delta. Tango Delta 9812. Paparro 1007, Tango Delta, tem condições de voar duna e interceptar? Ajuste para Tango Delta. Autorizado voar duna, desse mantenha 050. Controle. 79 visual, gol 759, chama a torre? Gol no 759. 759, você tem uma TLS 78, pista no zero. Chama agora a torre na frequência 118-95. Bom final de semana, até logo. Tá, carro 6570, inicia a redução para 2209. Está reduzido 2209, tá, carro 6570. Torno Patins é Alfa, bom, que espera até 1895, altímetro 1002, bom voo. Ok, mais alguém espera a torre, 1008, altímetro 1008, vamos estabilizada. Estabilizado ali a 7-3 da 1-0, 2-7, não é estabilizado. 9-8-1-1, desse mantém a 2 no pé, já ajusta o metro 1-0, 1-8, e só para o procedimento ali a 7-3, pista 1-0. 2 no pé, se for mais estabilizado, não é 7-3, pista 1-0, 9-8-1. Bom dia, o gol 759, está na final baixada travada. Gol 759, bom dia, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Valeu. 093, no solo 50, primeira direita, chame solo 121 no 199. Direito 219, gol no 093. Bom dia, gol no 093, livrando. Bruno 093, prossegue via Alfa, me chama antes do Juliette. Antes do Juliette, Bruno 093. Pouso autorizado, variável 029, ajuste de altímetro 9098. 2 metros, galera. VF da cargo 6570. Da cargo 6570, passador na complexo 9 procedimento, chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. 95, obrigado, bom dia. Espera, são 3-8, nós já. Oi, Salvador, bom dia, está cargo 6570, está 2 medidas na baixa travada. Dados também a 570, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, abre está cargo 6570. Manda Juliette, vou no 093. Pula 093, prossegue pro 09. Inicia Juliette. 09, vou no 093. 09, bom dia. 759. Bom dia, no 759, entrou. Pouso autorizado, pista 90, vento variável 029, ajuste de altímetro 09. Nós espero o posto no 10, a cargo 6570. Rio 981, estabilizando a LS, certo, pessoal já. Rio 981, completo final dos procedimentos, agora torre na frequência 118.95. 118.95, Rio 981. Terra Tango Delta, desse mantém 2 mil pés, esse seu último entrou no 0018, informe o final do procedimento LS, pista no 0. Desce para 2 mil pés, esse no 0018, aí vai para o final do LS, pista no 0017. Pista no 1, vai passar de perna, baixa, checada de perna. Rio 98 no 1, bom dia, continue a aproximação, guarde pista livre, o ajuste de altímetro no 0018. 0-9-8, aguardando, Rio 98. Solo Salvador, bom dia. É o azul 40, 40, 3801. Solicitou o pushback a Canadá, por gentileza. Azul 4040, porta 1, aguarda para o pushback a Canadá. Valeu, 40, 40. 156, táxi via primeira direita. Táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, você escuta mesmo. Rio 811, pouso autorizado, pista no 0, variável com 039, ajuste de altímetro no 09. Autorizado, pouso, pista no 0, Rio 989. 4040, autorizado, pushback, acionamento, chame tá. São 3890, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Rio 981 no solo 58, livre em primeira direita, táxi via Alfa Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, meu Robert. Decolagem autorizada, variável com 039, ajuste de altímetro no 09. Decolagem 1002, 3290. Passa 6570, posição 7 do Pátio 3. Posição 7, Pátio 3, 6570, obrigado. 981 da Rio, táxi Alfa Kilo, posição 1 do Pátio 3. Alfa Kilo, posição 1 do Pátio 3. E na noite, Renato. Estabilizado no 970. Terra Tango Delta. 79 procedimento, Eletra 3, pista na 0. Chama agora a torre na frequência 118, decimal 95. Torre 1-1-8-9-5, Terra Tango Delta. Salvador, Papa Romeu, Terra Tango Delta. Papa Romeu, Terra Tango Delta, torre Salvador. Final do ILS, pista no 0. Baixado da base. Romeu, Sierra Tango Delta, pouso autorizado, pista no 0, variável com 029, ajuste de altímetro no 098. Autorizado, ajuste no 098, Sierra Tango Delta. Posição, Jamo. Jamo, muito obrigado, 3890. Azul 4040, táxi autorizado, Índia Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-8. Índia Alfa, avança da uma sétima torre 1-1-8-9-5, 3890, foi o meu Fox 018. 018, muito obrigado, senhor. O meu Fox 183890. Azul 4040, ciente, torre ciente, mantém o ponto de pé. Azul 4040, autorizado alinhar e manter pistão no zero. Sierra Tango Delta, solo 04, livre primeira direita, Bom dia, Alfa, reporte antes da Juliette. Afirmo. São 3597, acende a educação. Vê se mantenha quando no ponto de descida, o índice 050. Via chegada a ponte. Via ponte 050, precisaria sua descida. Decolagem pistão 0, variável com 039, ajuste de altímetro no 09. Autorizado, voa direto pelo, também com sucesso. Autorizado, TAN 3597, voe a posição pelo. Reação Delta autorizado, ingresso Juliette com Antônio Grande Parque, chame na Lima. Azul 4040, decolado ao 07, me controle de frequência no 20-8. Controle agora 208, azul 4040, obrigado, bom funcionamento. E é, tem o Delta, o Pátio que irá prosseguir? Seguir, Tente, chamo para o cruzamento da pista auxiliar. Arbor, transição Alfa, cruza 1.500 pés. Do 4040, completa o radar da colagem, 360, via saída Arbor. Sobe até o 360, via saída, azul 4040. Galeão, nível 360, via o Paraná VB857, conforme a rota do plano. Decola pista 10, curva direita da Euleda Irumi. Controle 120-8, transponda 5033, botão 3153. Autorizado Galeão 360, via B9257, decola 10, curva esquerda da Euleda Irumi. Controle 1208, transponder 5033, botão 3153. Curva direita após a decolagem, confirmando curva direita após a decolagem, chame pronto. Portão 02, então 3153. Afirmativo, curva direita e já está pronto no 2. Autorizado, pushback, acionamento, chame pronto para o táxi. Então 3153. Chama na 3153. Autorizado, Seattle no Delta, cruzamento da pista 9735. 35197, desça para 4010, linha Delta 018. 4010, 18, San 35107. Lazer, bom dia. 963, ciente da informação, Charlie. 963, informação, Charlie. Quero agora no meu papel. Guarda. Azul 4040. Prossiga para o azul 4040, contrário. Chuva restrito, nível de voo 340. Restrito, nível 340, azul 4040. Azul 4040, chame Recife 1288, que é 1260. Recife 1288, 1260, azul 4040. Obrigado, bom dia. A 53, siga via ainda no ponto de espera 1895, ajuste 1018, com voo. Estimativo, eu confirmo a frequência, foi? 118.95. 95 no ponto de espera, alterna 3153, boa. Salvador, bom dia, azul 2783, ciência, informação, Charlie, autorização, conquista. Bom dia, azul 2783, para a vitória da conquista, para sair de Arbora, aguardando o copo. Arbora, aguardando o copo, 2783. Salvador, bom dia. 4153, ponto de espera, 1-0, pronto. 3253, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável com 03 nós. A linha decola da 1-0, até 3153. T597, reautorizado, descida até 3 mil pés, QNH 1098. 3.018, pode compilar a restrição de altitude em pelo? Afirmativo. Obrigado, descendo para 3.000 com 1018, tá? T597. Cruzado 360 para o Galeão, daquela da pista 10, saída da El. Liga fonte de Irume, interceptor da November 857, sai conforme rota. Controle 920 decimal 8, transporta 5043. Confirmando para a consciência. Ela vai cotejar o gol 963 para o Galeão, 360. Pista 10, curva direita, Dael, Leda, Irume, interceptor da November 857. Controle Salvador 208 e o transponder 5043, gol 963. Lula 963, cotejamento correto, chama para feedback acionamento. Azul 2783, pronto, cópia? 069 para centro da charge. 2783, escuta. Azul 2783, autorizado 180 para a vitória da conquista. Na cola da pista 1-0, saída arbora, pouso arbora alerta. Após alerta, conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5042. 2783, autorizado agora a conquista, nível 180 conforme, sede é árvore, transição é leste, decolando a 1-0. 5042 é o transfondo, 08, controle, 2783. 2783, confirmando 5042 no transponda, chama para o feedback acionamento. 5042, chama para o estacionamento, 2783. 1093, quanto cópia? Quanto cópia, 1093. Autorizado 360 para Confins, via uniforme Zulu 21. Minha cola da pista 10, sai da árvore após a árvore elefa. Controle 120 decimal 8, transponda 5044. 360, Zulu 21, cola da 10, árvore elefa, 1208, 5044, gol no 093. Correto, 1093, chama para fazer o acionamento. Salvador, Azul 4069. 4069, pronto, cópia. Copia. Autorizado para Campinas, nível 360, na cola da pista 10, saída da El, Leda, voz Leda Mótima, interceptor uniforme Zulu 10, segue até Pubave, uniforme Zulu 6, passa conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5035. Autorizado para Leda 360, decola da 10, saída da El, Leda Mótima, voz Pubave. Azul 16, controle 1208, transponda 5035, azul 5069. Azul 4069, cotejamento correto, para o Gilberto Flamengo. Trabalha no céu. Salvo, salvo Salvador, Xené 6219, informação de Charlie, pronto para a quadra. Xené 6225? 6219. Ok, 629 para o Galeão, pronto cópia. Afirmativo, pronto cópia, Galeão 360. Autorizado 360, decolando a pista 10, saída da El, Leda após Lenirume, intercepta a pista 9857, sai conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5040. Autorizado Salvador, nível 360, via rota do plano, transponda 857, bolso, decolando a 10, saída da El, Leda, Irume, 208, controle 5040, transponde. Correto, 629, deixa para feedback acionamento. Para feedback acionamento, deixa na 6219. Solo Salvador, bom dia, gol 865, a Charlie Copia Brasília. Gol 865, pronto? Seguro, Matheus. Cruzado 360 para Brasília, decola da pista 10, sai da Armora, após a Armora Elefa, intercepta uniforme do gol 97 e segue conforme rota. Controle 120 decimal 8, transponda 5050. Copiado, 360 autorizado, conforme a rota, decola da 10, saída agora, transição elefa, prossegue conforme a rota. 1208, controle, o código 5050. Correto, no 865, sem parar o espectro. Reportar ali, ó. Salvador, muito bom dia, é o Schneider 6225. Para quem tiver informação, Charlie, é um plano para a Brasília. 6225, para as cópias, Charlie, confere. Afirmou. Schneider 6225, autorizado para Serra Brava, Brava Romeu, via Brasil 17, nível de voo 380, pista em 100, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, voa Elefa, controle 120.8. Transponder 5051 no Xané 6225. O Xané 6225, autorizado Brasília, nível de voo 380, viário Brasil 17. Decola da 10, primeira curva direita, perfil Arbor Elefa. Controle 1208 e o transponder 5051. O Xané fala que está na posição 7. Procedimento correto, Xané 6225, posição 7, gente, chama. Entrando para o posto pega, Xané. Fecha uma condução, seu Xireco. Salvador, Azul 4069 para puxa acionamento. Posição 3, aprovado puxa acionamento, Azul 4069, chame táxi. Camarada, táxi Azul 4069. O Gol 1963, puxa bem que acionamento na 8. Obrigado, chame táxi 1963. Ah, Beatriz. Embaixo travado, passando Simbra agora, visual. Certo, Gavi Stasis, André 57, pouso autorizado, pista 10, vento calmo e altímetro 10 no 8. 1018, autorizado, pouso na 10, André 57. Armeia 29, feedback de acionamento, 95. Xenia 29, autorizado, deixa eu ver que você vai meter o texto. Xenia 29, toma. Ah, 3153, chame Recife, frequência 1251, alterno 3395. Agora com o Recife 1251, 13395, para 3153. Bom dia, bom final de semana, senhorita. Obrigada, bom dia. Azul 4069 acionado com 101 Theo Delta, autonomia 4 horas e 30, alterna Ribeirão Preto. 4069, siga via Índio para o ponto de espera. Quando lá estou eu no 8, decimal 95, NH 10, 18. Sente via Índio, ponto de espera, torre 1895, azul 4095. Siga via Alfa, reporte antes da direita. Salvador, muito bom dia, azul 4069. Dia azul 4069, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo e o altímetro no zero, no 8. 0 no 8, autorizado a alinhar e decolar o azul 4069. Siga a Juliette para o portão 5. Atenta a linha aqui que eu estou puxando mesmo. Juliette para o portão 05, para o táxi no 963, está com 116 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Cenário 621 para o táxi. Voo 963 com Antônio Pote, sigo a Avianca. No ponto de espera, torre 1895, ajuste 1018, bom voo. Cliente, segue o Avianca 1018, ponto de espera, torre 1895, 963, obrigado, bom dia. Cheia 62, 1-1, aguarde o tanso à direita, após siga bem para o ponto de espera. Quando lá, torre 1895, ajuste 1018, confirme o PAB autonomia alternativa. É que a gente começou, a gente achou que o Dan não ia conseguir passar aqui. Pode prosseguir? Ou não é? Não entendi. É que a gente já parou um pouco à frente da marca. Eu acho que o Dan não consegue passar aqui. A gente vai prosseguir aqui, o 629. Mas segue como número 1. O Dan aguarda no ponto de espera 1895. Legal, 629. Pode seguir o Oceanero, 963. 0.8, bom voo, bom dia. 308, obrigado, bom dia. 3567, após o gol, ingresso para o portão 5. Sem problema, vai guardar o gol e prossegue 0.5357. Fala o gol no 093, passa um push, está no zero. Cruzado no 93, chama o táxi. Valeu. O gol no 865 aqui no 10 também está pronto. 8, mas totalmente pronto? Afirmativo, com a gente viaja. Polo 963, eu sou uma rotada? Polo 963, está atrás do Xané? Ah, perdão, gol 1093, na escuta do solo. Prossiga. Quero puxar o máximo técnico, companhia à sua esquerda. Concordando com a equipe de solo, inicia após o mesmo iniciar. O que está à sua esquerda vai iniciar primeiro e logo em seguida o seu início, ok? Eu aqui, ó. Boa noite, 65, correndo com a equipe do solo, falando simultâneo com a companhia direita. Futuro pushback, posicione um pouco mais a retaguarda, deixando o táxi. Estimativa, vai coordenar com o tráfego no norte, obrigado. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável com 03 nós. A linha decolada no 0629. Pode ser, está pronta, 963. 63 da Gol, bom dia. Após a rolagem do Airbus da Avianca, após ali mantém cabeceiro no zero. Mas o Xenera ali mantém bem. Decolos 33, controle 20, decimal 8, bom, bom dia. 208, bom dia, 621. Né? Olha, Salvador, Sinai 621, bom dia. Sinai 621, bom dia, contato radar, sua paranida 360, saída da EL. Tá 360, saída da EL, quando possível, feliz paleta, 621. Azul 4958, contato radar, 55 milhas, sudeste Salvador, sem identificação. Cidade da Mari, foi a presente posição Mari. Você está autorizada até o nível 060, informe a velocidade. Gente, autorizado até o 060, para de TAP, a nossa velocidade indicada é 210. Corrigindo, foi proa da posição Mari. Gente, Mari, boa no Mari. No 093 do solo? Siga. Teve algum problema pra iniciar o puxo? Não, negativo. Estamos aguardando a aeronave ainda bom. Nosso companheiro aí sair, conforme combinado. Ah, combinado? Isso aqui parece simultâneo, pô. Ah, desculpa então. Não tem problema. Pode autorizar então o nosso amigo aí. Depois a gente vai. 5 Sigma Avianca, no ponto de espera 1895, ajuste 1018, bom voo. Positivo, Foz Avianca segue conforme até o ponto de espera da 10295 lá, obrigado. 050, está batendo 240. Azul 4958, mantenha a velocidade 2109. Azul 4958, copiou o controle? Desliga, senhorita. Está presente velocidade 2109. Está mantendo 2109. Azul 4069, chame Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 251, 3395, bom dia. Bom dia. Alterna com fins, 111, 111 agora. Chega 225, chega a VN para o ponto de espera, quando lá torre 1895, ajuste 1018, bom voo. Daela. 360, quando possível, pro de Daela Leda. Aguarde.